gravar a paródia de hoje. Paródia com certeza que dá uma bagunçada no Vasco, mais uma. Você prepare aí o seu gravador, porque Maurício Menezes já está a postos, biscoito na mão esquerda, cotovelo na mão direita. O que é na mão de? Cotovelo. Ah, cotovelo. Eu também estudo. Ai, ai, ai, ai, ai. Olhar perdido no horizonte. Pura concentração, pura concentração. Vamos lá, Maurício. Pode soltar lá. Não, contagem regressiva, não bagunça, atenção. Vamos fazer que nem a NASA, vamos fazer que nem a NASA. Contagem regressiva. Vamos, que nem a NASA é maldade, hein? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sayonara, sayonara, arigato. De bem em espanhóis. Arigato, sayonara. Sayonara, sayonara. Não posso sofrer nem mais um minuto com você. Sinto muito, cara, o Vasco foi perder. Torço pelo Mengão, que já foi campeão. E lá em Tóquio goleou, onde o Vasquinho dançou. Não posso deixar de dar parabéns para você, vice-campeão, que situação. Sonharam com o troféu, prometeram ao Eurico, e agora voltam ao Brasil, todos com cara de pinico. Opa! E além disso, ô cara, tem outra coisa. O Vasquinho queria ser igual ao meu Mengão. Isso não dá, não. Foi pagar um mico no Japão. Não posso torcer, não posso torcer. Não dá, cara. Pô, eu sei que vocês lutaram, pô. Doido pra ser igual ao Mengão. Quem sabe ano que vem? Sayonara, sayonara, arigato. Sayonara, sayonara. Mengão, campeão no mundo. Vasquinho vice, esse título o Flamengo não tem, vice o Flamengo não é. Ah, isso vai render, isso muito vai durar. Bom. Sei de quem que tu solta, não sei de quem que estão rindo.